patinha e escalate. Passando boteco, compro uma borulate. Vagaba freestyle, cê pra casa na night. Balada tá bombando, DJ só no scratch. Boa fina piração, azarando a garçonete. Tô na bota na minha, mascando um chiclete. Eu quero feveção, ele só quer boquete. Arrasa bi, se joga bi. Tão provocante. Me usa bi, abusa bi. Tão excitante. Me ganha de troféu, me coloca na estante. Filomena impostora, explode outro falante. Me ganha de troféu, me coloca na estante. Filomena impostora. Salve limão, depois corre pra pista e rebola até o chão. Cansei de pegação, isso é coisa de biscate. Postando em Filomena só pra socialite. Arrasa bi, se joga bi. Tão provocante. Me usa bi, abusa bi. Tão excitante. Me ganha de troféu, me coloca na estante. Filomena impostora, explode outro falante. Me ganha de troféu, me coloca na estante. Filomena impostora. Me coloca na estante, Filomena impostora, explode outro falante. Me ganha...